está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Oi, cheguei. Lízia Nascimento, vamos ficar juntinho até as 15 horas, até as 3 da tarde, né? Olá, galera, eu sou Gustavo Rezende, chegando aí para mais um programa. Pois é, seja bem-vindo, Gustavo. Gustavo que já há algum tempo é integrante da nossa equipe de produção e a partir de agora também passa a co-apresentar o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, nessa estreia do Gustavo, né, nesse programa de estreia do Gustavo, qual é o tema de hoje? Bom, primeiro, bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Fique com a gente, viu? Pois é. Então, o nosso tema para o programa dessa semana é mitologia, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. No Jogo Rápido de hoje, temos a entrevista com André Luiz Gaspar, um dos organizadores da palestra especial sobre o tema Maturidade desde a Juventude, que será feita por César Braga Saides na Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado, em Mesquita. Lízia, fatos marcantes de hoje, dia 30 de setembro. Então, vamos nós, olha só. No dia 30 de setembro se comemora o Dia da Secretária. Sim. É, e por que dessa data? Vou falar para vocês. É o seguinte, foi lá por volta, né, de 1860 que Christopher Sholes inventou um tipo de máquina de escrever. E sua filha, Lillian Sholes, testou tal evento, né? E tornou-se assim a primeira mulher a usar uma máquina de escrever, né, em público. Sim. E Lillian nasceu justamente no dia 30 de setembro de 1850. E aí, por isso, a escolha dessa data como o Dia da Secretária. Isso, é homenagear as secretárias. Claro, é uma homenagem mais do que merecida. Mais parabéns justo a todas as secretárias que tanto nos auxiliam neste dia de hoje. É isso, parabéns. E temos também, nessa mesma data, 30 de setembro de 1917, nasce José Abelardo Barbosa de Medeiros. Lembra desse nome? É o nosso Chacrinha. Sim. Então, ele foi um grande comunicador de rádio, considerado o maior nome da televisão no Brasil. Ele foi apresentador de programa, né, de auditório, né? E ele fazia sempre a festa. Com e na, certeza. Não é? Na televisão, ele criou, no, ele, né, ele apresentou ao Brasil nomes como Roberto Carlos, Paulo Sérgio e Raul Seixas. Com entre certeza. Outros, né? E ele era chamado de Velho Guerreiro. Sim, Chacrinha. Não é isso. Quem não se comunica, se trumbica. Isso aí. Já dizia sabiamente. Exatamente. O Chacrinha. Então fica aí a nossa homenagem, com né? Certeza. A ele e a todos os outros. E com aí, Marquinhos? Certeza. Também num dia 30 de setembro, só que no ano de 1988, o judoca Aurélio Miguel conquistava a medalha de ouro nas Olimpíadas de Seul, no caso, né, no judô, na categoria meio pesado, mais exatamente, né, conquistava o título olímpico e dava uma alegria enorme ao país, a todos nós. Eu lembro, né, desse dia, dessa conquista, de manhã cedinho, né, todo mundo acompanhando na TV o combate do Aurélio Miguel quando ele ganhou essa medalha de ouro. E também, no dia 30 de setembro, mais exatamente em 1995, foram descobertas ou redescobertas as ruínas do Farol de Alexandria. Farol de Alexandria, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo e faz parte da famosa lista de majestosas obras artísticas e arquitetônicas erguidas durante a Antiguidade Clássica. Então, legal, né? Essa referência para o mundo foi redescoberta há 15 anos atrás. Bom, lembramos que o programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, anote por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 30 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969.

participe da 5ª edição do seminário Espiritismo e Educação. No evento, a expositora Cristina Delou falará sobre o tema Pessoa Portadora de Necessidades Especiais. Inclusão, por quê? Como? O seminário, que é destinado a evangelizadores, educadores, jovens e também pais, irá acontecer no próximo sábado, dia 2 de outubro, às 14h30 da tarde, na sede do CERJ, que fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro. Para mais informações, ligue 2224-1244 ou 2224-1553. E vem aí a 28ª edição do Movimento Espírita Jovem de Valença, o Mejeval. Serão 3 dias de evento, de 13 a 15 de novembro. Promovido pelo 24º CEU, o evento abordará em 2010 o tema Mãos à Obra, Trabalhando para Colher. As inscrições vão até o dia 15 de outubro. Não perca! Para mais informações, acesse o site www.mejeval.com.br. Jogo Rápido. Espaço Jovem. Maturidade desde a juventude. Parece paradoxal? Pois é, nós sabemos que não. E o pessoal da Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado também sabe. Tanto que eles vão promover no próximo dia 17 de outubro uma palestra sobre este interessantíssimo tema com o expositor César Braga Said. E para conversar com a gente sobre esse evento, esse importante evento, nós recebemos um dos seus organizadores, André Luiz Gaspar. André Luiz, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Jogo Rápido. Eu queria que inicialmente você falasse pra gente sobre o porquê da escolha desse tema, como é que surgiu a ideia, né, de trabalhar com esse tema junto aos jovens da mocidade da Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado. Boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Nós, final do ano passado, ao elaborarmos o projeto para o trabalho deste ano, resolvemos que iríamos fazer um evento voltado para os jovens, né? Os jovens de mocidade, ou que não seja de mocidade espírita, abordando os problemas que eles vivenciam nesta etapa da vida. Sim. Então, percebemos o seguinte, como é que eles lidam no dia a dia, esses conflitos que eles têm com a família, com os pais, como é que é a escolha das amizades, sobre que aspecto eles escolhem as suas amizades, somente por afinidade, será que também não é por influência? Percebemos também a questão da dúvida que o jovem tem nesta idade, que profissão seguir. Sim. Então, achamos que poderiam ser abordados estes aspectos, e a questão da afetividade também, dos relacionamentos, como é que o jovem lida com isso, o relacionamento compromissado ou descompromissado, ficar, não ficar, qual é, à luz da doutrina espírita, a visão que se tem sobre estes aspectos. Então, observando todas estas nuances, resolvemos trazer um psicólogo, que é o César, que tem a visão material e também uma visão para além da matéria, que é a visão espiritual, e para que fosse feito um trabalho justamente voltado para estes conflitos, para essas situações que os jovens apresentam diariamente. Perfeito, André. É muito, muito pertinente a sua análise. E para essa palestra, qual é o público-alvo que vocês estão visando? São só os jovens da mocidade, da Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado, ou jovens aí da região, jovens de outras partes também podem comparecer? Público-alvo é o jovem, o jovem espírita, mas das mocidades espíritas, que pode ser de qualquer lugar. Sim. Mas vamos supor que de repente um jovem que é de uma mocidade conheça um outro que não é de mocidade nenhuma e de repente queira convidá-lo para ir, está aberto. Né? Só que o evento é voltado para os jovens, não é para os pais, porque às vezes os pais podem querer acompanhar, os adultos, não é? O foco é o jovem. O jovem. E por que a gente está falando isso? Porque de repente a Casa de Cultura pode vir a ter um público muito alto. E se vierem os adultos, os pais, a gente pode não ter espaço para isso. Claro, lógico, lógico. É importante deixar bem claro qual é o foco que vocês têm. E o foco é realmente direcionado ao jovem, né? Ao jovem em geral. Agora, você pode confirmar então, André, o dia, o horário e o local desse evento? O dia será o dia 17 de outubro. O horário... das 9h30 da manhã às 11h30. O local é na rua Manuel Duarte, número 713, em Mesquita. Sim. Na Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado. Certo. E quem queira mais informações, André, você pode deixar algum meio de contato? Posso sim. Quem queira mais informações pode ligar para o número 3764-6002. Ou pode ligar para a própria Casa de Cultura, 3765-7991. Perfeito. E ligar também para um celular, 8518-6625. Maravilha, então. Quero agradecer a participação do André Luiz Gaspar, ele que é um dos organizadores da palestra especial promovida pela Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado, palestra intitulada Maturidade desde a Juventude, com o César Braga Said, palestra que irá acontecer no próximo dia 17 de outubro, para você jovem aí de Mesquita e arredores, né, da Baixada ou de outras áreas também. Fica aí essa dica super interessante que nós indicamos aqui no Jogo Rápido. André, sucesso então nesse evento e boa sorte, viu? Obrigado, Marcos, nós aqui agradecemos. Uma boa tarde. Maravilha. Conversamos com André Luiz Gaspar, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem, nosso tema em discussão é super interessante. Afinal, quem não buscou algum dia saber mais informações sobre a mitologia? E, para tanto, né, nessa correlação que a gente vai hoje fazer entre mitologia e espiritismo, recebemos com muita honra a Célia Moratelli, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Águas Cristalinas e, mais uma vez, nos dá a honra da sua presença aqui no Espaço Jovem. Célia, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la novamente aqui no programa. Sinta-se em casa e seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gustavo. E é um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Nesse espaço aberto e tão agradável. Com certeza. Boa tarde, Célia. Esperamos que o programa seja bem produtivo. Com certeza o será. Pois é. E o que a gente tem, então, como primeira pergunta, Gustavo? Bem, a primeira pergunta do nosso programa de hoje é: o que é mitologia? Bom, Gustavo, mitologia, né? O dicionário nos diz que mitologia é o estudo da ciência dos mitos, o conjunto material deles. Né? Aí você me perguntaria, o que é mitos? Né? Porque mitos são relatos sobre seres, acontecimentos imaginários, que nos fala dos primeiros tempos da nossa época. Então, o que ocorria? Como eles não tinham alguma coisa para nomes, assim, então eles fizeram esse mito, sim, né? Quer dizer, essas coisas imaginárias. E no decorrer nós vamos ver, na realidade, quando nós entrarmos nas mitologias, sim, o que é esse mito e o que é a mitologia em si. Perfeito. Bom, você até adiantou o que eu iria perguntar agora. O que nós podemos considerar como tipos de mitologia, né? É um assunto realmente bastante amplo, bastante vasto. Você pode citar alguns exemplos desses tipos? Bom, nós temos a mitologia grega, a mitologia romana, a egípcia. Sim. E várias outras. A mitologia da Índia, africana. Sim. Mas o que nos vai nos prender muito e o que eu acho que na realidade é o que até nos interessa mais é nós falarmos um pouquinho da mitologia grega, da egípcia, sim, da romana. E Exatamente por serem as mais próximas, né, da gente. E as mais conhecidas, vamos dizer assim, que as pessoas estudam mais e que foram, assim, não, vamos dizer, mais importante, mas bem importante na sua época. época, do que elas vieram nos trazer, né? Não, e até num certo sentido, mais próximas do Ocidente, né, por assim isso, dizer. Isso, exatamente. E até por força disso, mais estudadas, né, a gente sabe. Mais estudadas aqui, né, no mundo ocidental. Gustavo. Qual a importância da mitologia para a sociedade? Bom, essa importância, porque na época era uma busca, eles estavam buscando um deus, né? E, por exemplo, na mitologia grega, todas as artes que veio trazendo, esse estudo foi muito importante para a sociedade, inclusive até para a nossa sociedade atual, né? E filosoficamente falando, né, toda essa filosofia que veio trazendo desse entendimento teve essa importância. Quer dizer, buscando uma identidade mesmo, né? Isso... Até pela questão de um Deus único. Sim. Né? E diante disso até, né, é um desdobramento que a gente pode fazer, né? Na verdade, a mitologia ela acaba servindo durante um certo momento, né, um certo período, no sentido de aplacar, né, de tapar um certo buraco, né, em relação a um conhecimento maior, né? Você ter a existência do mito, né, que surge e que existe exatamente devido à falta de outro elemento, de outros referenciais ligados à própria razão. É. Né? Então a mitologia ela serve, de uma certa forma, né, para, digamos, enquanto não surgem outras coisas, outros conhecimentos mais ricos, mais aprofundados, você tem a mitologia ali para enquanto um referencial. Não é pois isso? E você falando de referencial, foi exatamente isso que os gregos fizeram. Porque o que eles acreditavam? Que a chuva era um deus, o trovão era outro deus, a terra era a mãe, o sol era o pai. Então eles tinham que se apegar a isso para fazer essa identificação. E até na razão do sacrifício, de oferecer esse sacrifício e não oferecer, se não vai chover, não vai fazer sol. Sim. Quer dizer, esse artifício eles precisavam usar. Né? Com certeza. Era um elemento fundamental na própria identidade social, né? A própria identidade daquela sociedade. É, coisa que os egípcios, eles sabiam da existência de um deus único. E eles recorriam o quê? Às pitonisas. Sim. Né? Nessa questão da adivinhação, vamos dizer, claro, assim, claro. Né? O que que vai acontecer? Os faraós, eles procuravam sempre a pitonisa, mas os sacerdotes sabiam da existência de um Deus único. Certo. Né? Quer dizer, então, são mitologias próximas, mas diferentes. Claro, né? Claro. Dentro desse contexto. É, exatamente. Agora, hoje, Célia, né, passando essa situação para os dias atuais, existem mitos? E quais seriam esses mitos, né? Existem em caso afirmativo? Vários mitos, né? Quer dizer, passando dessa situação, que o mito é um, vamos dizer assim, não uma invenção, né? Mas uma lenda, uma história, você vê, a gente pode até falar do jovem atual, desses mitos, do mito do corpo, do mito dos anabolizantes, do mito das meninas que vão, das modelos da passarela que querem ser magra. Isso é um mito. Sim. Que acabam se tornando anorexas, né? É verdade. Quer dizer, então, a atualidade está cheia de mitos, do culto ao corpo, das plásticas que são feitas indiscriminadamente e acabam ficando as pessoas mutiladas em virtude disso, né? Sim. Quer dizer, esses são os mitos. Mas, o que seria a sociedade se não existissem os mitos? É uma pergunta para a gente pensar. Até, de certa forma, quer dizer, a sociedade ainda depende, né, um pouco disso. Ainda depende de criar esses referenciais. Ela própria que cria esses... Pois, e nós também precisamos acreditar, de repente, em alguma coisa, né? Até com relação às pessoas que não são espíritas, mas que precisam se agarrar em algo, né? Para até manter a sua fé, vamos dizer assim. Então, se agarram mesmo a mitos, a essas coisas e por aí vai, né? De onde até a gente pode derivar que no futuro, né, daqui a algum tempo, a gente tenha mesmo uma total desmistificação, né? Ou seja, verdade. De acordo com a própria evolução das sociedades em geral, a própria evolução humana, você não ter mais esses mitos, né? Você não ter mais a própria necessidade de criar mitos para viver. E a gente está conversando com a Célia Moratelli sobre o tema mitologia, entre outros assuntos. E essa conversa continua daqui a pouquinho no próximo bloco, após o nosso intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também através do nosso site. Já acessou o site da emissora da Fraternidade? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. E lá, no site da emissora da Fraternidade, visite a nossa página. Para tanto, é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para ter acesso a todas as informações sobre o programa, sobre o nosso trabalho, as notícias do meio espírita jovem, os áudios também de edições anteriores do programa. Você que perdeu alguma edição do Espaço Jovem por algum motivo, pode ouvir as edições anteriores do programa de qualquer lugar do mundo. No caso, bastando para isso, né, ter um computador com acesso à internet e ferramentas de áudio, no caso, totalmente offline, a qualquer hora, de qualquer lugar. E, é claro, você tem também o mecanismo já tradicional para você entrar em contato conosco. No caso, é só você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e lá deixar a sua mensagem para a gente. Então, não perca tempo. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e visite, dentro da página da Rádio Rio de Janeiro, a página do Espaço Jovem. Para tanto, acesse o menu Programação e o submenu no Espaço Jovem. Não deixe de conferir, ok? Lízia, sociais? Bastante, olha, tô gostando, viu? Quero mandar beijo aqui pra Maria dos Reis, Edvolqueire, da Marta Luz de Bangu. Beijo também. Sim. Cristina Garcia, da Tijuca, Cristina. Beijo pra você, tá? Quem mais? Olha, uma coisa legal, olha, o Carlos Benício, de Fortaleza. Beijo. Fortaleza, cara. Ceará, fantástico. Fortaleza, legal, né? Então, do João Jacinto, de Nova Iguaçu. Beijo pra você, garoto. Quem mais aqui? Muita gente. Poxa, que coisa boa, olha só. Luísa, de Acari. Sim. Beijo, Luísa. De Daniele, de Vaz Lobo. Beijo pra você também. Júlio Caldas, Botafogo. Nossa, bastante, olha só. Rosângela de Mesquita, beijo também. Luci Excelente, beijo do Estácio, beijo pra você. Sérgio Augusto, de Belfor Roxo. Tem mais gente aqui, quem mais? Deixa eu ver. É o João Jacinto, já falei, de Nova Iguaçu, beijo pra você. São muitos. Jane Santana, beijo, de Coelho da Rocha. Quem mais aqui? Olha, Carmen S. Isidoro, de onde ela fala? Por e-mail. Ela não mandou bairro, não, é por e-mail. Isso. A Dirce Cristino, beijo pra você, parabéns também por e-mail, beijo, né? Muita gente participando do Espaço Jovem. Então, nosso agradecimento a todos pelo carinho, pela audiência. É isso, com certeza. E continuem sempre participando. Peraí, agora eu quero mandar beijo, né? Sim. Aqui, ó, olha só. 1º de outubro nós temos o aniversário de Gastão Veríssimo Pereira Brandão, dia 1º de outubro. Beijo, parabéns. Do programa Caminho do Senhor. É importante também frisar. Um grande abraço, Gastão, parabéns. Beijo, parabéns. Ó, dia 2 de outubro nós temos o Augusto Marques de Carvalho. Sim. Né? E uma coisa legal, minha amiga aqui, ó. Dia 8 de outubro, a Beatriz Mercês, de Souza, nossa Bia aqui da produção. Ah, beijo, verdade. Bia. Nossa estagiária, parabéns, isso. Bia. Felicidade pra todos, tá? Também, e, né? também, dia 2 de outubro, minha esposa Maria Ângela, aniversariando. Um grande abraço, um grande beijo também. Ângela, beijo. Manda um bolo pra gente aqui, viu? Pois é. Estamos aguardando. Parabéns a todos os aniversariantes destes próximos dias desta semana. É isso. E, claro, continue participando do Espaço Jovem. Valeu? Sempre, gente. Quiz. Bem, agora vamos à pergunta do nosso quiz. A pergunta da semana é: o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864. Esse livro, que integra as obras básicas da doutrina espírita, é composto por quantos capítulos? Alternativa A, 28. Alternativa B, 32. Ou alternativa C, 26? Pois é, responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, você envia sua resposta para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Ou então você pode enviá-la através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Lembrando que aquele que responder a alternativa certa concorre ao sorteio do livro Romance de uma Rainha, volume 2, ditado pelo espírito de J.W. Rochester e psicografado por Vera Krijanovski, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desse brinde será divulgado no programa da próxima semana. Vai correndo, liga pra gente. Todo mundo participando, gente. Agora... E estamos de volta com a Célia Moratelli, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Águas Cristalinas e conversa hoje conosco sobre o tema mitologia, entre outros assuntos. A Célia responde dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro, dúvidas essas sobre temas dos mais variados. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Célia, fique à vontade para fornecer aos nossos ouvintes os contatos do Centro Espírita Águas Cristalinas, bem como, no caso, o dia e o horário da evangelização, né? Lá tem evangelização. É, exatamente. Bom, o Centro Espírita Águas Cristalinas fica na rua Inglês de Souza, 380, no bairro Laureano. Sim, em Duque, tá? De Caxias. Em Duque de Caxias. É, quarta-feira tem palestra e passe, sexta-feira é estudo das obras básicas e a evangelização é todos os sábados, de 9h30 às 10h30. Perfeito. É só chegar? É isso. Eu queria deixar aqui um abraço lá para... Claro. Para as pessoas, principalmente para Dona Rosa, assim, um grande beijo e todos os irmãos lá do centro. Maravilha, então. Bom, dando então sequência... Vamos agora às perguntas dos jovens de várias mocidades espíritas. Qual é a primeira delas, Gustavo? Bom, a primeira delas é a pergunta da Janine, de 17 anos, do lar Paulo de Tarso. Bem, a Janine pergunta o seguinte: o que você diria às pessoas que preferem agir conforme a forma do grupo para não quererem sentir-se excluídas? Bom, Janine, é o que eu havia falado anteriormente. Muitas vezes o jovem, ele se engaja num grupo e esse grupo oferece uma porção de vantagens a ele, vamos botar assim, e ele, por ficar constrangido ou por querer participar daquele grupo, ele não sai, não se exclui e adere aquilo, embora até sem vontade, né? É, por querer ser aceito, né? Isso, ser aceito no desesperadamente grupo. Aceito. É, isso lembra até muito, em faculdade, tem muito esse tipo de coisa, né? É, que você... não só em faculdade, né? É. Em grupos... Sim, de um grupos, modo geral. Adolescentes e jovens em geral. É, de um modo geral. Quer dizer, para ele não se sentir excluído, ele tem que ter personalidade, ele tem que saber realmente o que ele quer. Ele quer ficar naquele grupo? Sim. É um grupo bom para ele? Porque os afins se atraem, né? É isso que ele tem que ver em primeiro lugar, né? Exatamente. Se é um grupo bom para ele. Os afins se atraem. Então, se ele for procurar aquele grupo, provavelmente o grupo só vai mostrar para ele coisas do interesse dele, ou boas ou ruins. Então, ele que tem que perceber isso, né? Com certeza. A próxima pergunta, Célia, é do Leonardo, de 22 anos, da mocidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Em casos de desencarnação coletiva ocorrida através de acidentes aéreos, como normalmente seria o processo de acolhimento desses desencarnados? Bom, Leonardo, o processo é coletivo também, pelos grupos socorristas, né? Sim. E tem um livro que ele explica até isso muito bem, que é do Irmão X, esse livro. Qual o nome? Do Irmão X, o livro que fala sobre desencarne coletivo. Ah, tem um livro... Eu acho que é... Bom, tem um livro, por exemplo... Da Vida... É um livro desse, não sei se é de Emmanuel, eu sei que é um livro desses que explica muito bem sobre isso, sobre desencarno coletivo, como esses irmãos são socorridos nesse momento, né? Só para ilustrar, uma situação referencial, né, que a gente sempre menciona é do livro Ação e Reação. Que sim, pertence à obra de André Luiz. É verdade, é verdade. Psicografia do Chico Xavier. Há um capítulo no qual o André Luiz orientado em relação ao que ocorre na espiritualidade em situações desse tipo, né, de desencarnações coletivas a partir de um acidente aéreo, no qual ele tem conhecimento e ele busca saber informações em relação ao socorro das vítimas e os guias, né, que o acompanham naquele momento explicam como é que se dá todo aquele procedimento. Então, no caso, ação e reação. É esse livro mesmo. Gustavo? Bem, a terceira pergunta é a pergunta da Tainara, de 15 anos, do lar Paulo de Tarso. A Tainara pergunta: cada pessoa tem seu anjo protetor. Esses anjos protetores são espíritos mais evoluídos que a gente e por isso estão sempre junto de nós para nos ajudar? Bom, a ideia, o Tainara, que nós temos é que esses espíritos realmente são mais evoluídos que nós, por eles estarem nos protegendo. Claro. Né? Mas muitas vezes são espíritos amigos que de parentes nossos que estão ali também. Agora, como a questão aqui você falou em anjo protetor, né? Vamos botar esse espírito protetor, a gente pode até ver essa novela que acabou aí a... Das seis, né? Ela mostrava muito bem isso, né? Do espírito protetor ali auxiliando e ajudando o espírito do rapaz que desencarnou. Sim. Quer dizer, então, o que nos mostrou ali é que realmente o espírito era mais evoluído e que procurava, mas ele tinha um livre-arbítrio dele, tanto é que teve todo um proceder. Isso é o que acontece na nossa vida. Os nossos amigos espirituais, nossos espíritos protetores, eles estão ali conosco o tempo todo. Só que nós temos nosso livre-arbítrio. Chega naquele momento de nós não aceitarmos, eles simplesmente se afastam e deixam que nós façamos aquilo que está na nossa mente fazer, né? Pois é, né? Até porque chega uma hora em que, né, a responsabilidade passa a ser só nossa, né? Exatamente. Gustavo? Bom, a próxima pergunta é a pergunta da Poliana, de 13 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bem, a Poliana pergunta: a violência um dia acabará por completo? E se sim, ela quer saber quando acabará. Bom, quando acabará a violência, eu confesso para você que eu não sei, né? Mas pelo menos... Eu também não. Você nós... sabe, Gustavo? Não. Nós procuramos não ser violentos, né? Procuramos falar sobre a paz, a harmonia, né? Falar e exercer, né, no nosso dia a dia, toda essa paz e essa harmonia. E a violência é só nós anularmos. Quando alguém é violento conosco, a gente procura falar sobre a paz. Ou então faz igual o Chico falou, enche a boca de água, né? Não fala nada. E... a água da paciência. Exatamente. Né, como se diz. É para justamente a violência no dia a dia para testar a nossa paciência e tolerância, né, com o nosso próximo. E a gente tem que ver o quê? Falar sobre o amor. Já que o mundo está tão sem amor, né, as pessoas estão se amando tão pouco, né, então nós temos o quê? Que implantar esse amor. Amar sempre muito mais o nosso próximo como queríamos que fôssemos amados, né? Muito bem lembrado. E eu quero aqui agradecer a participação da Célia Moratelli, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Águas Cristalinas e conversou hoje conosco sobre o tema mitologia, entre outros assuntos. Célia, mais uma vez, muito obrigado. Alguma mensagem, algum recado final para quem nos ouve? Bom, eu é que agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui, de trabalho, né? De poder ser útil. E esperando ano que vem voltar. Ah. Próximas oportunidades não faltarão, pode ter certeza. Célia, antes de terminar nosso programa, poderia indicar alguma bibliografia para quem está nos ouvindo? Olha, toda essa parte de mitologia, eu pesquisei muito na internet, né? Sim. E, bom, as obras básicas é sempre bem-vinda, né? Porque tem uma infinidade de assuntos e temas. E eu achei o livro A Caminho da Luz, que eu realmente reli com outros olhos. Eu já tinha lido e agora eu reli. Muito bom. Claro, e dispõe de vários conhecimentos, isso, conteúdos fundamentais. Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Isso, no quer caso... Quer dizer, Emmanuel, quer isso. Dizer, muito bom, excelente. É, ditado pelo Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Maravilha, então. Conversamos com Célia Moratelli, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. A conta bancária emocional. Todos nós sabemos o que é uma conta bancária financeira. Fazemos depósitos e acumulamos reservas que nos permitem realizar saques quando necessário. Já uma conta bancária emocional é uma metáfora que descreve a quantidade de confiança que se acumulou em um relacionamento. Cuida da sensação de segurança que se tem com outro ser humano. Se eu fizer depósitos nessa conta, através de cortesia, gentileza, honestidade e observação dos compromissos que assumo com uma determinada pessoa, estou fazendo uma reserva. Assim, a confiança dessa pessoa em mim torna-se maior e eu posso contar com esta confiança sempre que for preciso. Posso até cometer erros que o nível de confiança, a reserva emocional, compensará. Quando a conta de confiança é alta, a comunicação é instantânea, fácil e eficaz. Mas, se eu tiver o costume de demonstrar falta de cortesia, desrespeito, desatenção, desconsideração e arbitrariedade, se eu trair a confiança dessa pessoa, minha conta bancária emocional com ela vai ficar no vermelho. Ou seja, o nível de confiança atinge um nível muito baixo e a partir daí estou andando em terreno minado. Preciso ser cuidadoso com tudo o que falo, medir cada palavra, viver tenso, fazendo média, evitando ser pego de surpresa. Muitas organizações, muitas famílias, muitos casamentos estão cheios disso. Tomemos, por exemplo, um casamento. Se uma reserva de confiança abundante não recebe depósitos contínuos, as relações se deterioram. E em vez de uma comunicação rica, espontânea e de entendimento, a situação cai na acomodação e as pessoas simplesmente tentam viver, cada um seu estilo e de modo relativamente respeitoso e tolerante. Mas esse relacionamento pode se deteriorar ainda mais, chegando à hostilidade e à atitude defensiva. As respostas de confronto ou afastamento provocam guerras verbais, portas batidas, recusa em conversar, distanciamento emocional e autocomiseração. Isso pode acabar numa guerra fria dentro de casa, que não explode apenas por causa das crianças, sexo, pressão social ou proteção da imagem. Pode acabar em guerra total declarada, nos tribunais, onde as batalhas legais dos egos feridos podem ser levadas adiante durante anos. Por isso, nossos relacionamentos mais constantes, como um casamento ou uma grande amizade, exigem depósitos mais frequentes. Isso porque, devido às expectativas permanentes, os antigos depósitos se evaporam. Sua conta com as pessoas que se relacionam com você regularmente exige um investimento mais constante. Isso porque, no dia a dia, há saques automáticos sem que você sequer perceba. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, agora vamos à resposta do nosso quiz da semana passada. Bom, nós perguntamos na semana passada, qual o nome do primeiro periódico espírita lançado no mundo? A. O Livro dos Espíritos. B. Correio Espírita. Ou C. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Pois é, não só da semana passada, da retrasada também. Então, essa pergunta acumulou. Na semana passada ninguém tinha acertado, né? Mas essa como semana, nós divulgamos. Né? Mas essa semana houve sim ganhador. Mas antes dele ser anunciado, vamos divulgar, claro, qual é a resposta certa, Lízia. A resposta certa é a letra C, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Isso, periódico que era publicado, no caso, sob a coordenação direta de Allan Kardec. E dentre aqueles que acertaram a resposta correta, qual foi o ganhador ou ganhadora do quiz, Lizzy? Sim, nós temos uma menina, é a Rosângela de Mesquita. Parabéns, parabéns, viu, Rosângela? Parabéns, Rosângela. Parabéns. Você, então, irá ganhar um exemplar cada das revistas Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Rosângela tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo a partir desta sexta-feira, dia 1º de outubro, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. No caso, sempre em horário comercial, tanto em dias úteis como nos finais de semana. E para tanto é só você procurar diretamente a portaria aqui da emissora, ok, Rosângela? Parabéns mais uma vez e fica aqui o estímulo para que todos continuem participando cada vez mais do nosso quiz, não é isso, gente? Claro, minha Rosângela, vem, pega o seu brinde, toma um cafezinho, né? Isso. E outros podem participar também. É verdade. Parabéns, beijo, então, Rosângela, parabéns. E até a próxima. Espaço Jovem. Passou rápido, hein, gente? Muito rápido, gente. Num instantinho final do Espaço Jovem de hoje. É um piscar de olhos. Com certeza. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, né, Gustavo? Exatamente. Lembrando aqui dos nossos horários. Bom, nas quintas-feiras e aos domingos. Quinta o programa, domingo a reprise, sempre às 14h. Pois é. É isso aí. Isso, encontro marcado então. Lízia, dicas, as dicas da semana? Bom, a dica de hoje é o seguinte, procure melhorar seu computador ao invés de comprar um novo, gente. Anualmente, mais de 20 milhões de toneladas de lixo eletrônico são descartados. A maioria não é reciclada, né? Pois é. Pois é, então vamos tentar melhorar ao invés de ficar toda hora comprando, né, coisa nova. E a outra dica, rapidinho, é o seguinte, final de semana, daqui a pouquinho tá aí, então assim, se você tá naquela semana que você não tá afim de sair de casa, faz o seguinte, se programe para um bom livro, vai na locadora mais próxima, pega um filme bem legal, escolha um livro que tenha também um tema super legal, né, e para os mais novinhos, que tal uma brincadeira com os amigos? Aquela pipoca, né? Com certeza. Né? Aquela brincadeira de, sei lá, pular corda, enfim. É criatividade mesmo. Com então, toda certeza. Não é isso? Com então, certeza. Que vocês, né, possam ter um bom final de semana, né? Levando em conta tudo isso. Sem dúvida. São as dicas do Espaço Jovem para uma vida melhor. É. E quem quer entrar em contato com a gente, Lízia, como deve fazer? Ah, é muito fácil, gente. Anota aí o nosso e-mail. É o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Não esqueça de deixar lá o seu nome, né? O um contato seu, sim, seu telefone, seu endereço, enfim. E a sua idade, caso você queira, né, deixar a sua idade pra gente. Claro. Claro, e de onde você está escrevendo também. A cartinha, se quiser também. Claro, pois é. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana, tá? E tudo de bom. Até semana que vem. Tchau, galera. A gente espera vocês na semana que vem. Com certeza. Pois é. Agora, né, com três apresentadores. É. E... mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.